Uma manhã vira-se o pai para o Zezinho. Zezinho, hoje decidi ir à caça. Por favor, traz-me os meus cartuchos que estão na despensa. Então a mãe do Zezinho, que estava doente, aproveita a deixa. Olha, Zezinho, aproveita e traz-me os meus supositórios, estão ao lado dos cartuchos do teu pai. Ora, o Zezinho lá foi, mas como era muito distraído, deu os cartuchos, de facto, à mãe e os supositórios ao pai. Então, à hora de jantar, quando se reuniram, diz o pai. Oh, mulher, nem te passa pela cabeça o que me aconteceu hoje. O que foi? Então estava eu atrás de um arbusto, quando avistei um coelho aí a 6 metros de mim. Eu disparei e juro que lhe acertei em cheio na cabeça, mas não é que ele fugiu? Como se nada tivesse atingido. Ai, tu achas isto esquisito? É pá, acho muito esquisito. Pois, mas porquê? Não achas isto esquisito? Pois está bem, é esquisito, mas se isto é estranho, então que direi eu? Vê lá tu hoje, eu estava a lavar a louça muito descansada, de repente dei um peidinho, matei um rato. Isto é do mais puro maluco que eu diz, epá, que jamais fizemos.